99, torre 186, Tantra 520. 1-2, decimal 6, Tantra 520. Da 3178, posição 5. Autorizado, chame táxi, tá 3178. Chamarei para o táxi, tá 3178. Torre Salvador, uma boa noite, tá 3520. Boa noite, tá 3520, livre pouso, pista 10. O vento no 80 grau, 02, nós. Autorizado, pouso, pista 10, tá 3520. Tá 3520, informa pista molhada e os primeiros 90 metros fechados. Cliente, então 3520. 3520, solo aos 53, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, na 3520. UTAN 3178, POB 104, autonomia 3 horas, alterna Aracaju. UTAN 3178, táxi via Juliette. Quando próximo do ponto espera na Charlie, reporte pronto para decolagem. Ajuste 10104. 10104, eu portarei para decolagem, 3178. Dando passagem à aeronave da companhia, está autorizado India Gate 02 ou Juliette Gate 02. India 02 ou Juliette 02, está autorizado com a aeronave da companhia, está autorizado. Salvador, boa noite, voo no 7 no 4, formação Charlie. Voo 7 no 4, boa noite, o senhor, identificação desse 2 mil pés, estado no 01 no 4, chegada Amanda, presente, voo e toque. Chegada, presente, toque, descendo 2 mil, confirme 1014? Firmo. Então, Brody, toque, 2 mil, 1014, 1 no 7 no 4. Confere pronto, tá 3183. Tá 3178, a linda cola pista 10, vento no 80 grau 02 nós. A linha mantém o tá 3178. E mantém? A linha mantém o tá 3178. Ah, sim, acho que eu tinha autorizado a decolagem, então desejar manter? Ah, não, ok, a linha decola então, tá 3178. Vento 17, 0 grau 02, nós, tá 3178. Sim, Felipe, alinhar e decolar, tá 3178. 8, Becola 259, controle 119, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom serviço. São 3178, contato radar, saída pouca, sobre o nível 330. Cumprindo o piscina em ascensão 330, tá? 3178. No 714, está autorizado ele a ser um live de reporte localizador. O Bruno 714 vai realizar o GPS que está autorizado após toque, pode voar Serra Vista 368. Autorizado, o Bruno 714, reautorizado então 2500 pés. 2500 no 714. Controle Salvador, boa noite, voo 1805. Voo 805, boa noite. Acione identificação do seu nível 050, chegada a Mare. 050, chegada a Mare, voo 1805. 178, agora com o centro Recife, 12685-2545. 12685, TAM 3178. Agora com a torre no 86 no 714. 86. Salvador, boa noite, 1714, sinal GPS, pista 10. Boa noite, 1714, livre pouso, pista 10, deslocada em 90 metros. Pista molhada e o vento no 70 graus, 02 nós. Autorizado, pouso no 0, 1714, confirma 1014, ajuste. Afirmativo, 1014, ajuste, 1714. Obrigado. 13178, controle. Prossiga. Centro Recife, 2085-2545. 2085-2545, bom serviço. Aumente. no 805, prossegue para a RENAS ou o ILS sem glide? Prossegue para o ILS sem glide. Gente, no 805, desça 2000 pés, o estado no 014, está autorizado ILS sem glide, reporte localizador. 2000 pés autorizado, reportarei no ILS sem glide, gol 1805. Salvador, muito boa noite, é o Bombinha 06, cruza agora o 200 para o 150 na Mari, com a Charlie. No 606, a senhora identificação autorizada, nível 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari, a gentileza de coordenar o GPS aeronave da pista 10. Copia. Salvador, boa noite, chegou o 643. Tô no 643, boa noite, senhora identificação, desça ao nível 040 na chegada Bonf, redução 250 nós, número 3, na aproximação. 040, 250, reduz no 643. Salvador, gol no 896, passando 200, descendo para 1960. Gol no 896, boa noite, senhor, identificação autorizada, nível 060 na chegada Mari, reduza 250 nós, número 4, na aproximação. Descendo para 060, 250 nós, a intenção é o RNAV para pista 10. Obrigado. No 606 da presença está autorizado Serra Vitor 366. Autorizado para Serra Vitor 366 com 606. No 606 desse 2500 pés, estado no 014. 1014, 10 a 2500 com 606.